Se você ainda não estudou o ano da frutificação, se você ainda não reestudou com os CDs a série O Ano da Frutificação, faça isso esse mês ainda. Está à disposição na internet ou tem à disposição no hall do projeto? Se você não ouviu e não reestudou ainda esses ensinos desde semana passada sobre a apostila, sobre o plano de crescimento do discípulo, que nós vamos estudar durante o ano todo, é importante você pegar, porque a vida da igreja nesse ano está mais intensamente ainda fundamentada na vida das células, irmãos vinculados nas células, dando fruto. Não é frequentando célula, não. Nós não vamos aceitar ninguém frequentando célula. Ah, porque eu sou da igreja, tá, eu gosto. Não, irmão, vai para a sua igreja, vai trabalhar, vai frutificar. Ah, porque olha, eu gosto de vir aqui nessa... Não, irmão, se levanta e vai trabalhar e vai frutificar. E para isso, eu tenho que ter recebido alguma coisa. Por isso é o outro lado, a outra asa dessa vida da igreja, que é a escola de discípulos. Então, todo domingo pela manhã, irmãos, nós vamos estar aqui reunidos estudando temas da doutrina bíblica. Você vai fazer prova, você vai ter que responder, você vai ter que estudar. E você vai descobrir que isso é maravilhoso. Não tem nada mais maravilhoso nessa terra do que ir descobrindo os segredos, os mistérios, as verdades de Deus. Eu gosto aqui de ouvir a irmã Maria Eugênia. A irmã Maria Eugênia, ela chega e fala um sorriso. Agora eu entendi. Eu não tinha entendido, agora eu entendi. Isso. Olha que coisa. É animador, é recompensador quando a irmã Maria Eugênia abre esse sorriso e fala assim, eu nunca tinha entendido, agora eu estou entendendo. Amém. Deus vai edificando, minha irmã. Glória a Deus. Nós queremos cuidar de tudo que estrutura gera de azedo. Vamos cuidando, podando isso, para que a gente tenha realmente só uma coisa. Estamos frutificando. Estamos frutificando em nome do Senhor Jesus. Amém? Outra que tem os testemunhos também, a Lérida. De vez em quando a Lérida me escreve, ela manda atrás uns textos, e tem alguns que a gente vai até pôr no site, já estão digitados, que a gente vê o fruto, irmão. O fruto. Esta semana, o Anderson e a Angélica me chamaram e vieram compartilhar. Nós queremos compartilhar os frutos. E estamos declarando que Deus fez isso, está acontecendo isso. Deus, os frutos da edificação do lar, do casamento, da vida. E é para ser assim, irmão. Por isso nós lemos o Senhor dizendo, o salmista declara, ensina-me a contar os dias. Ensina-me a contar os dias. Vamos parar de olhar o que falta ainda? Vamos parar de preocupar com aquilo que não tem? Se não tem, é porque não tem. Se não tem ainda, é porque Deus não deu. Se Deus não deu ainda, é porque eu não preciso. E se de repente Deus estava impedido de me dar, eu cuidando das coisas dele, ele vai lá e me dá. O sustento, as necessidades, Deus completa. A palavra do Senhor nunca falha, irmão. Nunca falha. Nunca falha. Nós mesmos impedimos, é isso mesmo, irmã. E precisamos deixar de impedir e trabalhar. E ser uma célula cheia de vida que se reproduz e porque se reproduz, está cada dia mais saudável. Na vida, na casa, nos relacionamentos, nas finanças, em tudo, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, irmão? Em nome do Senhor Jesus, você vai crescer nesse ano. Se tornando cada dia mais intenso e ativo na célula que você participa. Até que na sua própria casa haja uma célula de proclamação do Evangelho, de cuidado dos vizinhos, dos familiares, e você vai estar tendo a alegria de cuidar daquelas vidas. Existem pelo menos 4 formas de você se motivar. A primeira são as necessidades básicas. Tem gente que se motiva só por conta de necessidades básicas. Já consegui mais 300, já pus na poupança, aleluia, glória a Deus. Agora já tem 1.300 na poupança. E eu não vou gastar. Esse aí eu vou deixar, porque até quando estiver velho, vai ficar lá, fica, é minha segurança. E daí a pouco ele já conseguiu passar para 2.000, 2.500, agora já tem 3.000 na poupança. Aleluia. Ele se motiva pelas necessidades básicas resolvidas. Tem outros que se motivam pelo poder. A pessoa conseguiu o cargo que queria, conseguiu estar no lugar que queria, conseguiu a festa que queria, ele consegue as coisas. Aquilo motiva, aquilo move o sujeito. Alguns se motivam pelo status da sociedade. Posso tirar uma foto sua? Você, olha, você é campeão. Aí ele, puxa vida, como você consegue? Olha que carro, olha que... Ele se motiva porque as pessoas estão fotografando ele. E tem aqueles que se motivam por causa de uma missão. Por causa de uma missão. Não importa o quê, não importa como, não importa o que eu vou enfrentar, eu tenho uma missão. Irmão, deve ser terrível demais alguém que termina a vida e olha para trás, errei tudo. Errei tudo. Eu achava que era isso e não é. Errei tudo. Mas o Senhor nos dá a alegria e o privilégio de conhecermos qual que é a verdadeira missão do reino. O que que realmente se torna eterno? Alguém tem a missão de construir um hospital e termina a vida lutando para construir um hospital. Glória a Deus por alguém que luta e consegue edificar um hospital que abençoa vidas. Mas isso tem que ser apenas uma ferramenta para a obra de Deus. Agora, bendito aquele que, independente de ter recurso ou não, de ser ou não ser alguém, é instrumento de Deus para salvar vidas. Porque esse fruto é eterno.